6-Hunter, ready for departure. Roger, line up and maintain runway 10. Line up and wait 10, reverse 6-Hunter. Solos 3-1, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Para a direita, solo 2-1, Rosa, da 3600. O Salvador, boa noite, eu da 3600. Solo Salvador, boa noite, o TAM 3600. TAM 3600, autorizado táxi da Travessa. No gate meia dúzia, no gate meia dúzia, segue. A viatura follow-me da Infraero, até o 09. Ah, táxi autorizado até o gate meia dúzia, posso. Segue, fica o da Infraero até o 09, o TAM 3600. Em 1-1-8-95. Zero clear the takeoff 910, indeed 090 degrees, 06 knots. Take off 1-0, first 3152, desça para 2000 pés, ajuste permanece na 012, autorizado LS, rapport estabilizado. 2000, rapport estabilizado, Cavaco, vai passar em casa. Bom, nós 05, ajuste de altímetro no 012, continua a aproximação, agora eu vou puxar ali. Agora eu vou puxar 0850, airborne 833, contact upload control, frequency 10.8. 2-1-208, Sérgio 850, boa noite. Bom, 0-5, autorizado pouso na pista 10, 090 graus, 069. Repouso, noite, Sérgio. 3600, confirme, está seguindo uma viatura follow-me, nem Matheus, está seguindo essa visual, fico na espera. Salve, Ciente, 3600. Quer pedir informação com 3600? Salve, Ciente, o 3600 é devido a obreseiro, o sol esquerdo, que é dentro. Ah, é, tá. Visual com o gate, aqui uma 3600. Tower, Source 850 back with you. Please again, frequency, confirm 1206. 1208. 1208, obrigado. 2000, 62, 4. 3152, chame Torre Salvador em 1-1-8-95. Bonita search 1 correction 850. What is 850? Read the contact. Took a departure, climbing maintain flight level 350. Climbing 350, search 850. Golgo 1805, Solos 36, alisa direito, chame Solos 121, desmão 9. Direita 219, Golgo 1805, obrigado. Torre Otá 3152, está pisando LS, uma milha de Ilha Sierra, baixada e travada, vista na pista. Botão 3152, ajuste altímetro no 012, o vento 090 graus, 089, está autorizado pouso, pista no zero. Depois no zero, já segurou. Gol no 606, se a indicação autorizada a chegada à área. Da 320, vai na proa de TAP e desça para 3 mil pés com ajuste no 092. 8, autorização de rebote para o pátio 3, posição 8. Mike XG Golf, autorizado a rebote, então através do 612, quando ela reporta para continuar o táxi. Ok, iniciará, chamará através do 612. O chame 258, complete final, chame torre em 118, 295. 295, 6258. Terex Zipa. Standby coordination, Missouri 850. Azores 850, maintain departure. Exato. Salvador, boa noite. O Xené 6258, passando Simbra, 9 horas, 190. Continue 6258, assiste o altímetro no 012, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre, ajuste no 012, 6258. Zona 52 do Solos 39, livre direito, chame Solo em 121, décima 9. Primeira direita, Solo 121, décima 9, já entrei. Zona 52. Azores 850, contact esse final on frequency 126.85, if enable 125.45. Apenas confirmando, baixar travado? Baixar travado, livre posto, posição 0, chiné 6258. Dom 3152, boa noite, táxi via Alfa Juliette para 06. Alfa Juliette para 06, 3152. Então, Mike, X-Ray Golf, eu falo. Mike, X-Ray Golf, Mike, serão autorizadas através do 05, devedor em nome da companhia que vai parquear no 06. Ok, se for mais facilitado, a gente aguarda aqui nessa mesma posição. Gente, Uma aqui que você errou, se mantém a posição e aguarde. Ok, mantendo a posição. O cenário 6258, sala 41, no livro direito, chame sola em 121, no décimo 9. Boa noite, cenário 6258, foco de tráfego. Cenário 6258, táxi via Alfa, mantém Andrew Juliette. Mike X-Ray Golf está autorizado. Prossiga para o reboque até a parte 3. Ok. Indo até a parte 3. Próximo Juliette 6258. 6258 vai manter a posição da Juliette devido ao tráfego da TAM já iniciando o reboque. Botão 080 por isso para o senhor TAM, o chinês 6258. Vai aguardar o TAM, só para informação, ele vai vir aqui por baixo aqui. A gente vai aguardar a passagem do tráfego da TAM após ser autorizado até através do 612 devido a obras aqui nas remotas. No, através do 612 vai seguir a viatura Follow-me da Infraero, vou chamar 6258. Então eu entendi que é para manter a posição na Juliette. Afirmativo. Sim, 6258. TAP Gol 1606. Controle Salvador na escuta do Gol 1606. voo 1606. Torre Salvador, voo 1606. Voo 1606, prossiga. Pois senhor, passou o ITAP já 3 milhas aproximadamente, perdeu o contato total com, com o controle. Voo 1606, prossiga. Vou fazer contato com o controle. Confirme a frequência que estava chamando no controle. Voo 208. Tente ir na 119.8 e houve mudança na frequência. Voo 1606. Duna, salta. Claro, Gol 1606. 19.8. Gol 1714, chame Salvador na frequência 119.8. Gol 1643, chame Salvador na frequência 119.8. Só para essa informação, nós teremos seu contato na frequência no 208 após o TAP. 208. Sim, chegou no 606, complete final de torre em 118.95. Completando 895, boa. Doro, voo 1606, final da 10, contra a baixada travada. Salvador, o voo 1805 tem informação para a voo, possível autorização nacional, nível 410. Voo 1805, Bravo, confere a lote cópia, confirme nível. Sexto 410, se já tiver um autorizado, eu aceito. Sexto, se for aprovado 370, lote cópia. Guarda 37. 0090 grau, 089. Autorizado pouso para o 1606. 258. Verificando a passagem do TAM, ingressando no pátio 3, está autorizado o ingresso no Juliette até o través do meia dúzia. No través do portão meia dúzia, irá seguir a viatura Follow Me devido a obras no pátio principal para o 08. O Chané 6258. 06, aguardo o Follow 08. Torre, por gentileza, a possibilidade de reduzir o brilho do papi e da pista para 01. Reduzir papi e pista, sim, é só um instante. 1805, solo voltando. 805. Copia 370 para Natal. Copia 370, 805. 1805, autorizado para Natal, nível 370, Vipir Zulu 10, no colo da pista 10, com o primeiro curva à esquerda, saída Pouca Transição de Par. Funciona 5406, controle 119.8, gol 1805. Ok, autorizado Natal, nível 370, saída Pouca Transição de Par, decolada 10 com curva à esquerda, aerovia Vipir Zulu 10, aciona 5406, controle 198, gol 1805. 8805, regimento correto, pode quando pronto. Oi, zero. Tem um estimado do horário que o Follow Me vai aparecer para ele poder estacionar a aeronave? Ocean é 6258. 6258, o infragista está solicitando o Follow Me para liberar. Todos que estão chegando. O senhor até o 08. O Chanel 6258 foi liberado pela Infraero, está autorizado até o 08. Então, foi liberado pela Infraero, até o 08, está 258. Gol no 606, solo 52, livre direita, Chevrolet 1121, décimo 9. Com gentileza, poderia confirmar, foi solicitado reduzir o brilho do papi com o balizamento da pista ou apenas o papi? Os dois, tá correto. Obrigado. Copiou, foi. Prossiga. O 606 foi solicitado realmente o brilho do papi da pista. Ciente, grata, chama só ali 121, décimo 9. 29, graças a Deus. Torre, gol, no 7, no 4, boa noite. No 7, no 4, boa noite, o ajuste é altímetro, no 0, no 2, reporte, baixar, travado. Já está, baixo, travado. No 7, no 4, tem livre pouso, pista 1, no 0, vento 0, 9, 0, grau, 0, 8, 9. Exato, pouso, pista 1, no 0, gol, no 7, no 4. Solo da Mike aqui, Golf, informa, já estacionado a parte 3, posição 8, grato pela colaboração, boa noite. Fala, gente, Mike K, Golf, boa noite. 1714, Sol 56, livre à direita, chame Sol em 1219. Quatro, táxi via Alfa, Juliette para o 02. Alfa, Juliette, posição 2 do 74. Número 643, chame do Restaurador em 1918, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado, boa noite, bom fim de semana, bom no 8-4-6. Igualmente. Restaurador, boa noite, bom, 1643, estabilizado na final da... 1-0. Bom, no 643, o ajuste no 012, retorno vai ser atrasado. Baixado e travado, bom, no 643. 643, está autorizado o pulso, estão no 0, vento 090 graus, 079. E o pouso, 1012, ajuste, bom, no 643. Após o nome da companhia, parque no 02, está livre de fato para táxi.